pensaram que iríamos desistir, mas não. Estamos firme e forte na batalha. Esse é o limite. Não vai parar, aqui é meu lugar, meu show vai começar. Vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, pro ar. Você tá em casa jogando videogame. Seus comentários sobre mim não vão me derrubar. Minha persistência é mais forte, nada vai me parar. E quando eu chegar no topo, aí você vai ver. Aperte o rec, grave tudo pra não esquecer. Muito obrigado a quem não acreditou em mim. Graças a vocês me dediquei e hoje estou aqui. Não vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Jogue a mão pro ar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, pro ar. Não vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, pro ar. Cabeça erguida, sempre em frente, sem olhar pra trás. Eu vou trilhando o meu caminho, é assim que se faz. Num labirinto escuro e cheio de espinhos. Eu sei que não vai ser fácil, mas não estou sozinho. A cada 10 que sou contra, eu sou ao meu favor. Tenho certeza que vão me seguir aonde eu for. Com o apoio necessário, vou continuar. Por isso, irmão, não adianta, nada vai me parar. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o jogo vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, pro ar. Não vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Perfeito, novamente, sobe foco, vagabundo. Te liga maluco, te liga no assunto, eu tô disposto. Pronto pra jogar, se depender de mim, nada vai me parar. No assunto, tô no tumulto, jogo, tô junto, é melhor não duvidar. Banda formada, derrubar. Testa pra ver se não crê, sou mais eu que você. Só não nega, assume e confessa que tá grande, é só inveja. Tô na moda e ela pega, então vê se para com as conversas. Um pouquinho, leve e traz, tu é menos, eu sou mais. Não vai me parar, aqui é meu lugar, eu sou.